Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Procuramos nesta noite trazer à lembrança alguns ensinamentos de Jesus, refletindo sobre eles e procurando saber, procurando relacioná-los aos nossos problemas atuais. Muitas vezes nós pensamos que a mensagem do Evangelho, ela foi transmitida numa época, a um povo, e que aquilo que eles viveram, aquilo que eles sofreram, aquela experiência que eles viviam naquela época, não tem muita correlação com os nossos dias. Porque, afinal de contas, viviam numa época muito diferente da nossa. Em termos de tecnologia, de desenvolvimento cultural, é uma época muito distante, não só no tempo, mas no conhecimento, na capacidade que o homem tinha de aprender. Quando nós pensamos e refletimos nas condições atuais, nós até pensamos, nós somos muito evoluídos e muito diferentes daquelas pessoas. Mas na realidade, nós não somos tão diferentes assim. Na realidade, os problemas que aquelas pessoas que conviveram com Jesus enfrentavam são praticamente os mesmos que nós enfrentamos hoje. É por isso que a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, ela é tão importante nos nossos dias. Por isso que é uma mensagem que tem tanto a nos dizer sobre os nossos problemas atuais. E naturalmente nós precisamos fazer esse exercício com muita frequência, ao ler, ao nos apropriar das informações do Evangelho, transpor para a nossa realidade, adaptando conceitos e algumas ideias para que a gente possa perceber o quanto essa mensagem ela é viva ainda nos nossos dias. Por isso que dizemos que os ensinamentos de Jesus ainda são muito atuais, ainda são ensinamentos fundamentais para a evolução humana, e é isso que os espíritos superiores sempre nos dizem. Eles nos trazem muitas explicações, nos trazem muitas informações sobre a realidade espiritual, nos trazem muitas informações sobre muitas coisas que nós nem sabíamos que existiam. Mas eles sempre direcionam esse conhecimento todo para nos levar a entender que a mensagem de Jesus é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa evolução. Então, nesta noite, vamos procurar refletir na mensagem de Jesus, identificando esses ensinamentos, o que eles têm a nos dizer para os nossos problemas de hoje. Só que antes de falarmos desses ensinamentos, e por uma questão de tempo e de ordem prática, nós vamos focar quatro aspectos dos ensinamentos de Jesus apenas. Mas antes vamos fazer uma passagem por alguns dos problemas da atualidade, alguns dos grandes problemas da humanidade. Também não são os maiores, ou vamos dizer, não são a síntese de todos os problemas que nós temos. Podem existir muitos, muito mais, mas esses são bem representativos de quase todos os conflitos que as pessoas possuem. Então nós temos um dos primeiros, os conflitos da posse. Hoje, as pessoas vivem o tempo todo, elas trabalham, elas dedicam uma quantidade de tempo da sua vida tão grande, voltada para conquistar, para possuir, para reter, para conseguir amontoar riquezas. E muitas vezes, essa busca de conforto, essa busca do bem material, ela é legítima, ela é necessária para a sobrevivência, para garantir, digamos, entre aspas, algum futuro para um indivíduo encarnado. Mas o grande problema é a gente saber qual é o limite daquilo que é realmente necessário nessa busca de conforto e comodidade material, daquilo que excede. Porque nós vivemos numa sociedade que nos passa constantemente ideias, mensagens, nos dizendo que precisamos possuir cada vez mais. Porque a nossa organização econômica no mundo é assim. Se as empresas não venderem sempre, cada vez mais, elas não conseguem se manter no mercado. A nossa sociedade hoje ela está baseada nisso. Por isso que há tanto apelo, há tanta mensagem que leva as pessoas a consumirem. Agora cabe a nós discernir até que ponto nós podemos ser influenciados por todo esse conjunto de informação que nos leva a consumir cada vez mais. Então o homem, ele vivencia na atualidade esse conflito da posse. Talvez seja o nosso conflito pessoal. Talvez nós estejamos trabalhando demais para conquistar bens materiais e não sabemos que já ultrapassamos o limite daquilo que é o necessário, daquilo que é o conveniente. E muitas pessoas despendem um tempo tão grande nessa busca e esquecem outras conquistas valiosíssimas e que são eternas, que carregamos para a vida além do túmulo. As conquistas relacionadas ao nosso desenvolvimento interior, que envolve o nosso desenvolvimento emocional, nosso desenvolvimento afetivo, que envolve o nosso desenvolvimento intelectual. Muitas pessoas trabalham tanto que elas não têm tempo para dedicar à sua família, ou não têm tempo para aprender mais, para se desenvolver mais, para conhecer mais. Até quando buscam conhecimento, buscam pensando apenas o quê? Em melhorar o seu currículo, para assim ele poder conseguir uma posição profissional melhor e assim ele conquistar mais resultados materiais. Enquanto que há uma grande possibilidade de aprendizagem em muitas áreas. O quanto nós precisamos aprender? Nós sabemos que o espírito evolui permanentemente, ele se torna muito sábio, muito conhecedor das leis divinas, mas em que momento se dá essa aprendizagem? Porque conhecer as leis divinas não é só conhecer aquilo que diz respeito ao aspecto moral da vida. É também a gente conhecer a natureza, é a gente conhecer o ser humano na sua complexidade. Qual o tempo da nossa vida que nós dedicamos para isso? Então nós muitas vezes estamos enredados nesse conflito da posse. Queremos tantas coisas materiais e não conseguimos nos libertar para fazer outras conquistas. Em muitas situações, o conflito da posse, ele diz respeito não à conquista de coisas materiais, mas a dominar pessoas, a dominar situações. Quantas pessoas não vivenciam hoje esse conflito também no seu mundo íntimo, de querer dominar outras pessoas? Dentro do lar acontece isso. Há pessoas que exercem um domínio tão grande sobre os seus, que muitas vezes subjuga essas pessoas que convivem ali, que estão submetidas a elas. Passam a comandar a vida dessas pessoas. Às vezes isso se passa no nosso ambiente profissional. Pessoas que desejam o domínio sobre a vida de outras pessoas. Isso também é um conflito de posse, isso também é uma busca desenfreada por deter o controle das situações. E isso é um dos maiores problemas que o homem enfrenta na sua evolução. É achar que ele pode dominar situações, que ele pode controlar e manipular situações para sempre tirar vantagem, sempre impor os seus pontos de vista e sempre comandar as situações. Enquanto nós nos perdemos nesse jogo, nessa busca de poder para comandar outras pessoas, muitas vezes nós perdemos o controle da nossa própria existência. Nós passamos a ser guiados apenas por essa ambição de dominar, de conquistar, de subjugar. E não é a pessoa mais rica, mais influente do mundo que vivencia esse conflito. Qualquer ser humano pode estar vivenciando isso. Em qualquer relação que nós possamos estabelecer com pessoas, nós podemos em algum momento nos iludir e passar a acreditar que nós podemos comandar a vida das pessoas, ditando regras, normas, dizendo o que elas devem ou não fazer, como elas devem agir ou não. Porque isso é uma das nossas características de imperfeição. Ter a tendência de comandar e manipular os outros. Precisamos ver até que ponto nós não estamos perdidos, então, nesse conflito. Talvez nós estejamos amealhando não apenas bens materiais, mas estamos querendo dominar a vida de outras pessoas. E por trás disso tem muito da vaidade, do orgulho, da pretensão de nos acharmos sempre detentores da verdade e de sempre termos a palavra que diz o que o outro deve fazer. Temos que ter uma atenção muito grande para isso, porque podemos perder um tempo valioso da nossa existência, podemos adiar grandes realizações do espírito quando nos concentramos demais nessa tendência de querer controlar e manipular pessoas, situações e de querer reter cada vez mais para nós. Um outro grande conflito da atualidade que se expressa no conflito da posse, então, nós temos aqui a imagem dos dois garotos sendo ali submetidos a um trabalho escravo. Quantas pessoas hoje no mundo estão submetidas a essas situações de exploração? E nós esquecemos que muitas vezes na busca de conquistar, de amealhar bens materiais, de possuir e reter, nós acabamos contribuindo com toda uma cadeia produtiva de bens, às vezes de serviços, que envolve a exploração de outros seres humanos. Na atualidade, nós temos que nos preocupar se o nosso desejo de possuir também não está levando outras pessoas a perderem muito das suas vidas. Podemos dizer, para amenizar a nossa dor de consciência, que essas pessoas estão em provas e expiação, mas à medida que vamos adquirindo consciência, não podemos mais compactuar com qualquer situação que leve o ser humano à exploração. Então precisamos até perceber até que ponto o nosso desejo de possuir e reter não está comprometendo outras vidas. É algo para pensarmos, para refletirmos profundamente. Um outro conflito da atualidade que gera um grande problema para a humanidade são as ilusões do conhecimento humano. O homem acreditou, e acredita muitos hoje ainda assim, que é possível já termos um modelo, uma explicação completa para tudo que existe. E hoje o pensamento generalizado na humanidade, ele está extremamente fundamentado no materialismo. Tudo se buscam teorias materialistas para sustentar, justificar, explicar uma série de situações. Baseados no pensamento de muitos intelectuais de muitas épocas, que tiveram contribuição importante para o pensamento humano, mas que não tinham a verdade absoluta, que não tinham conhecimento total. E muitas pessoas hoje modelam a sua vida, pautam a sua vida nessas teorias, que têm o seu valor, são muito importantes. Todos eles que dedicaram suas vidas a refletir, a pensar e formular as suas teorias são dignos do nosso respeito, porque também foram missionários do conhecimento que vieram ao mundo trazer a sua contribuição, mas eles não tinham conhecimento total da realidade. Na verdade, um conhecimento bem restrito, bem reduzido, de algo que eles puderam perceber, do que eles aprenderam, do que eles estudaram. Mas o grande problema é que muito ainda nós precisamos avançar, precisamos superar hoje esse grande paradigma materialista que ainda determina muitas das decisões que se estabelecem em várias partes do mundo. Quando se opta, por exemplo, em legalização do aborto, ao dizer que uma simples punhado de célula ainda não é uma pessoa, não é um ser humano, quem parte desse princípio está partindo da ideia puramente materialista, ignorando toda a dimensão espiritual que envolve a origem de um ser humano desde o seu início. Então, por aí nós podemos perceber o quanto essa ideia materialista, ela está determinando leis, ela está determinando decisões que as sociedades vão tomando ao longo da sua história. E isso vai por muitas situações. Há pessoas que agem como agem, pensando sempre assim: não há nada além desse mundo e dessa realidade que eu conheço. Por isso que eu me comporto assim. Por isso que eu faço isso. Tem muitas pessoas que, por terem dúvidas da realidade espiritual do homem, agem sempre pensando no seu benefício próprio, independente do prejuízo que há para outros ou não. Então é alguém se conduzindo por esse pensamento materialista que ainda domina a humanidade. E até nos meios religiosos as pessoas se comportam com o pensamento ainda muito materialista. Não vamos citar exemplos, mas todos nós somos capazes de reconhecê-los. De religiosos que acreditam muito mais no poder econômico do que no poder do amor que eles apregou. Acreditam muito mais no poder da influência política, nos conchavos, nas associações, do que daquilo que realmente vem do mundo espiritual. Então aí nós vemos que esse pensamento materialista, ele está incutido na própria mentalidade de muitos religiosos. Então esse é um dos grandes conflitos que também temos na atualidade. E temos também um terceiro, a desilusão quanto à cura. Quantas pessoas há no mundo hoje buscando a cura das suas doenças físicas, emocionais, muitas delas espirituais, e não conseguem a cura? Existem uma série de doenças que não há praticamente nenhum investimento na pesquisa e no tratamento dessas doenças. E as pessoas podem passar uma vida inteira sem conseguir um tratamento adequado àquela doença. Por quê? Porque muitas vezes esses tratamentos são de doenças extremamente raras, que não tem nenhum valor econômico desenvolver nenhum tipo de tratamento para essas doenças. Então ninguém investe, ninguém pesquisa. Quantos não vivenciam isso? É um número muito grande na humanidade? Não. Existem doenças que são conhecidas, poucos casos, às vezes uma dezena de pessoas. E por serem doenças que não dão rentabilidade a nenhum laboratório, então não há investimento em pesquisas para desenvolver nenhum tipo de tratamento. Quando há uma instituição pública, uma universidade pública, que nem sempre tem os recursos necessários para desenvolver aquela pesquisa. Então nós percebemos que há pessoas que ainda estão buscando a solução desses problemas de saúde, mas não vão encontrar, porque eles ainda não foram desenvolvidos, não foram descobertos pela humanidade. Por outro lado, você tem milhares de pessoas no mundo morrendo por doenças que poderiam ser prevenidas e tratadas com medidas de higiene, medidas de saúde pública, e pessoas que nunca terão acesso à água tratada. Pessoas que morrem diariamente por desnutrição crônica. Estima-se que no mundo hoje passam fome diariamente 870 milhões de pessoas. É muita gente sofrendo e que vão desenvolver uma série de problemas de saúde por causa dessas doenças. Então nós percebemos que é uma busca que nós fazemos por saúde que nem sempre encontramos. Às vezes a gente faz opções por aquilo que supostamente seria melhor, seria saudável, e não percebemos que estamos comprometendo a nossa saúde física. Porque aquilo que supostamente é natural, não era tão natural assim quanto a gente pensava. Então esse é um dos grandes problemas, de encontrar esse equilíbrio, essa saúde que nos garantiria um bem-estar no mundo. Às vezes a gente consegue garantir isso para a gente, mas quem, sendo um pouco já humanizado, consegue se sentir bem sabendo que há tanto sofrimento no mundo? Não é? E o quarto e último que nós vamos analisar hoje, problema da atualidade, a crueldade do preconceito e da discriminação social, racial, de gênero e uma infinidade de formas de rejeitar as outras pessoas porque são diferentes. Porque no fundo é isso que nos leva a discriminar e rejeitar pessoas. É porque elas são diferentes de nós. Porque elas não estão nos padrões que nós consideramos como corretos. E não é apenas discriminação racial que é um problema que afeta e traz sofrimento e gera sofrimento para a humanidade. Há inúmeras formas de nós nos considerarmos superiores às outras pessoas e menosprezá-las em função dessas diferenças que elas possam apresentar. Isso gera um sofrimento muito grande. Supostamente, países desenvolvidos com homens públicos de uma boa formação, que tem uma boa compreensão já das necessidades humanas, muitas vezes esses representantes, eles mesmos manifestam uma grande dose de preconceito, de racismo. E nós temos frequentemente notícias sobre isso. E nas relações entre as pessoas há um distanciamento também, não só por questões raciais, mas questões relacionadas à orientação sexual que o indivíduo adotou nessa vida. Não vamos discutir se é certo ou errado, mas as pessoas se isolam e se distanciam uma das outras porque consideram aquela conduta errônea. Esquecem que por trás de qualquer diferença que marque uma pessoa para outra, na essência nós somos todos seres que buscamos o quê? Aceitação e amor. É o que nós mais desejamos o tempo todo. Mas nós não somos capazes de compartilhar e permitir isso a outras pessoas. Então esse é o quadro de grandes sofrimentos hoje que marcam a vida de milhões de seres em evolução no planeta. Principalmente de encarnados, mas esse conflito também reflete no mundo espiritual. Quantos que ao desencarnar ainda não ficam presos aos seus preconceitos ou apegados aos seus bens materiais deixados aqui? Quantos não levam para o além-túmulo, para a vida espiritual, não levam as enfermidades daqui do mundo físico? Então nós percebemos que essa problemática toda, ela se manifesta tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Vamos ver então que esses são problemas, entre tantos outros, que afligem a humanidade, mas não são novos. Eles já estavam presentes no tempo de Jesus e antes mesmo. Nós vamos ver então os casos em que nos mostram essa correlação. Então, há 2000 anos, Jesus lidou com esses e outros conflitos da humanidade. O moço rico e Zaqueu demonstram os conflitos da posse. Logo mais nós vamos falar dessas duas vivências que Jesus lidou com o apego do homem aos bens materiais. O diálogo de Jesus e o fariseu Nicodemos ilustra a advertência de Jesus sobre as ilusões do conhecimento humano. O quanto o homem pode estar equivocado por se basear em ideias generalizadas de uma época. A mulher hemorrágica exemplifica a desilusão quanto à cura. E o diálogo de Jesus com a mulher samaritana denuncia a crueldade do preconceito e da discriminação de toda a natureza. Vamos analisar essas passagens do Evangelho e observar como Jesus lidou com elas e a partir daí identificar a solução para esses problemas da humanidade. Nos conflitos da posse nós temos o episódio então do moço rico. Um jovem se aproxima de Jesus, vindo de uma família que tinha muitas posses. O Evangelho o identifica como um príncipe, alguém então de grande destaque no seu meio familiar e alguém de uma família rica. E ele pergunta a Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus diz a ele: cumpra a lei, ame a Deus acima de todas as coisas, respeita o seu pai e a sua mãe, não mate, não roube. E ele fala: eu já faço isso desde criança, o que mais eu preciso fazer? Jesus diz então para você falta mais alguma coisa. Vende todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e venha me seguir. E o moço fica decepcionado com essa recomendação de Jesus. Como assim vender tudo? Abrir mão de todas as coisas materiais? E aí ele se distancia e é quando Jesus fala a passagem que ficou conhecida, né? Quando ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque aquele jovem, ele tinha tanto apego às suas coisas materiais que aquele convite de seguir Jesus, de acompanhar aquele mestre extraordinário que nunca a humanidade tinha conhecido um igual, ele abre mão. O apego dele era tão grande aos seus bens que ele não conseguiu vencer esse apego aos bens materiais. Essa situação, ela ilustra o quanto nós podemos perder de oportunidades valiosas na vida, elegendo como algo mais importante o bem material e deixando de lado uma grande conquista espiritual. Ele poderia ter ouvido os maiores ensinamentos espirituais que a humanidade poderia já ter recebido, ouvido diretamente de Jesus. Ele podia ter sido um discípulo de Jesus, mas ele opta pelos seus bens materiais. Quantas vezes nessa busca desenfreada da posse, nós não estamos abrindo mão de desenvolver, de aprimorar a nossa inteligência espiritual, a nossa compreensão da verdadeira dimensão da vida, o que representa realmente estar aqui. Quantas vezes nessa busca incessante, nós não encontramos tempo para o curso na casa espírita, nós não encontramos tempo para as leituras dos livros espíritas, nós não encontramos tempo para aprimorar o nosso conhecimento, porque trabalhamos muito, porque precisamos trabalhar muito, mas até que ponto? Talvez aquele moço não precisasse dar toda a sua fortuna, mas Jesus, ao impor a ele esse desafio, dê tudo e me segue, coloca ele em xeque, para que ele percebesse a própria fragilidade dele, aonde estava. É interessante que Jesus não deu essa recomendação, vende tudo e me segue, para todas as pessoas. no episódio com o chefe dos publicanos, Zaqueu, Jesus vai agir de maneira diferente. Zaqueu era um homem que tinha, ao longo da sua vida, na sua função de chefe dos cobradores de impostos, ele tinha amelhado muita riqueza, adquiriu muito dinheiro e tinha muitas posses. E ele, uma vez, vendo Jesus se aproximando, a multidão, ele sobe a árvore para avistar melhor Jesus, e Jesus se dirige a ele e fala: Zaqueu, desce, que hoje eu preciso passar a noite na sua casa. Não era à toa que Jesus se convidava para ir à casa de Zaqueu. Ele conhecia, pela vibração, pelo que irradiava daquele espírito, o potencial de renovação que Zaqueu tinha. E ao longo daquela noite, ouvindo as pregações maravilhosas de Jesus, se encantando com aquela mensagem do mundo espiritual, ele mesmo propõe a Jesus, então, o que ele faria a partir daquele momento. Ele daria metade dos bens dele aos pobres, e se ele tivesse lesado alguém ao longo da vida, tirado delas mais impostos do que ele deveria ter tirado, ele recompensaria essas pessoas. E aí Jesus diz: nesta casa entrou a salvação. Observem que Jesus não falou para ele: Zaqueu, dê tudo e me segue. O próprio Zaqueu descobriu o que ele precisava fazer. Ele não precisava de tudo que ele tinha. Ele podia compartilhar, ele podia abrir mão de uma parte. E o que a gente pode hoje fazer? Será que a gente pode abrir mão de uma parte de algo que é nosso em favor do bem de outras pessoas? E não vamos pensar só no bem material, importante, necessário de ser compartilhado, mas será que nós podemos hoje abrir mão de algo das nossas convicções, das nossas opiniões, das nossas noções de certo e errado, para viver mais harmoniosamente com alguém? Será que a gente pode abrir mão daquilo que a gente chama de honra, de orgulho, e nos aproximar de alguém que está distante de nós há muito tempo? Será que a gente consegue doar um pouco de tanta certeza de que a gente sempre está certo e poder compartilhar com outras pessoas de maneira mais fraterna, mais harmoniosa? Será que a gente está disposto hoje a abrir mão de sempre ter o controle sobre tudo? Então nós percebemos que Jesus nos dá a explicação de como solucionar os nossos grandes problemas hoje. É abrir mão de tanta posse, de tanto que a gente quer reter para nós. Não só materialmente, mas em múltiplos aspectos de nossa vida. Deixarmos de ser seres tão controladores, tão tolhedores da liberdade alheia. Deixarmos de ser seres que sempre estão determinando o que os outros devem ou não fazer. Permitir que as pessoas usufruam dos seus bens naturais, do seu livre-arbítrio, é algo para a gente refletir, é algo para a gente pensar. É quanto nós podemos ser um moço rico, que não abre mão de nada pelo seu bem, pela sua evolução espiritual, ou aquele que abre mão para se libertar e evoluir, para conseguir crescer interiormente, para se aprimorar como ser humano. Ao lidar com as ilusões do conhecimento humano, Jesus foi procurado por Nicodemos à noite, longe do povo, e Nicodemos reconhecia que Jesus era um bom mestre vindo da parte de Deus. E aí Jesus começa um diálogo com ele, que leva à grande explicação que Jesus vai dar então, que era necessário ao homem nascer de novo. Nicodemos pergunta: como assim o homem vai nascer de novo? E aí Jesus pergunta: você é mestre em Israel? Porque os fariseus eram mestres, tinham tanto conhecimento da lei mosaica, que ensinavam, interpretavam essa lei. E aí Jesus coloca ele em xeque ali: como você não sabe esse princípio tão fundamental da lei divina? De que nós temos que renascer muitas vezes, nós temos que retomar o corpo físico em outras ocasiões para continuar o nosso progresso. O Evangelho não registra dessa forma, mas a interpretação que nós fazemos da atualidade é essa, de que Jesus fala claramente a ele o princípio da reencarnação. Mas ele, tão comprometido com o seu status de fariseu, com a sua cultura, o seu conhecimento, tão comprometido com a sua convicção, ele não conseguia perceber essa lei básica da vida. Embora muitos judeus sábios, desde o tempo de Jesus até hoje, saibam da reencarnação sem maiores problemas. A tradição secreta do povo hebreu, nos conhecimentos mais refinados que eles têm, sempre admitiram a reencarnação. Mas naquele tempo, Nicodemos não estava muito ligado a essa ideia. E quanto nós não podemos estar barrando da nossa evolução, do nosso bem-estar no mundo, por estarmos, como ele, apegados a ideias que estão sendo passadas para nós há tantas encarnações, ensinamentos que foram passados e foram repetidos e foram tão insistentemente colocados na nossa cabeça que nós não nos libertamos. Hoje nós temos, por exemplo, a ideia de que somos seres originários de um pecado, de um erro produzido pelo casal primordial Adão e Eva, que ainda está na mentalidade das pessoas. Muitas pessoas ainda carregam essa ideia de que o ser humano, ele sofre por causa desse pecado original, e de que temos que expiar através de sofrimento contínuo para nos libertar disso. E muitas pessoas ainda carregam, por causa dessa ideia de pecado original, dessa ideia de culpa que foi sendo colocada em nossa cabeça por tantos séculos, em tantas encarnações, em tantos ensinamentos equivocados que nos foram passados, que nós carregamos ainda essa ideia de culpa. E muitas vezes, como espíritas, transpomos essa concepção para a ideia da lei de ação e reação. Achamos que nós somos punidos, castigados, por termos cometido o erro em outras vidas. Esquecemos que nos é ensinado também que o amor cobre uma multidão de erros, de que o amor é capaz de nos libertar das nossas dívidas do passado. Esquecemos esse ensinamento fundamental de Jesus, que não estamos aqui pagando dívidas olho por olho, dente por dente, sendo punidos. Na verdade, estamos experimentando situações que desencadeamos em outras vidas. Estamos experimentando situações que provocamos, mas que nós podemos revertê-las se oferecermos ao mundo, às pessoas, mais amor. Se dedicarmos o melhor de nós, nós nos libertamos. Não precisamos pagar ceitil por ceitil, pagar dívida por dívida. Por isso que a espiritualidade maior, através de tantos espíritos benfeitores, insistentemente nos recomendam o amor. Insistentemente nos recomendam exercitarmos a compreensão, a tolerância, a aceitação, porque elas estão na base, na origem e no desenvolvimento desse sentimento. Porque se a gente tivesse que passar por sofrimentos proporcional a tudo que nós fizemos já, nós não suportaríamos e não teríamos vida para isso. Eles insistem para que nos amemos mais, porque é a forma de nos libertarmos mais rapidamente dessas algemas que criamos em outras vidas, gerando sofrimento para o outro, que desencadeou em sofrimento para nós. Por isso que eles nos insistem tanto e nos convidam tanto a desenvolver o nosso sentimento. Abordando a questão da desilusão quanto à cura, a mulher hemorrágica era alguém que tinha ao longo da sua vida sofrido hemorragias permanentes. Ela tinha sangramentos contínuos, derivados de alguma doença, de alguma coisa que provocou o desequilíbrio no seu corpo, e naturalmente isso estava associado ao seu equilíbrio interior e espiritual. E ela buscou a cura por muitos meios na sua época. E ela, sabendo de Jesus, sabendo da sua grande capacidade de cura, ela pensou que se ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela obteria a cura. E ela tinha tamanha fé, tamanha certeza de que isso aconteceria, que ela, ao tocar Jesus, ela consegue atrair algo para ela. É o que Jesus diz aos discípulos: quem me tocou, eu sinto saindo de mim a virtude. A virtude que ele chama ali são os fluidos que envolvem o seu corpo, que eram esse elemento que ele utilizava para estabelecer a cura a outras pessoas. Mas ela, por vontade, por desejo, e sobretudo por acreditar que realmente ali ela obteria a cura, ela consegue ser curada. Essa passagem nos ensina que se nós desejamos a melhoria para nós mesmos, em qualquer aspecto da vida, seja a nossa cura física, das doenças do nosso corpo, seja a cura das doenças da nossa alma, da nossa emoção, seja a cura de qualquer problema que nós temos na vida, nós temos que acreditar nessa cura. Temos que acreditar seriamente. E mais do que isso, temos que nos mover em direção àquilo que pode nos curar. Porque ela, enfraquecida pela doença, ainda assim, por acreditar na cura, ela busca Jesus. Nós buscamos a cura das nossas doenças? Ou nós nos conformamos apenas em tomar comprimidos, em fazer tratamentos que nem sempre curam realmente as nossas enfermidades? Porque aprendemos que para estarmos sadios, inicialmente nós precisamos estar com a mente sadia. Precisamos estar com a nossa emoção sadia. Porque esse é o fator desencadeador da saúde. Muitas vezes nós queremos curar apenas os sintomas, queremos nos livrar das dores imediatas, mas reformular a nossa vida, por exemplo, né? Curar a nossa gastrite, não apenas tomando remédio, mas tomando, por exemplo, um rumo diferente, mudando a nossa rotina, mudando a forma de nos relacionarmos, nos despojando dessa carga emocional que provoca essa doença, nós não buscamos essa cura. Preferimos o comprimido porque é o mais rápido, é o mais aparentemente eficaz. Mas você pode tomar quantos comprimidos for, se você não mudar a sua atitude, você não vai gerar saúde. E quantas doenças nós podemos curar, sim, através de uma reeducação do nosso mundo emocional, através de uma reeducação das nossas ideias. Porque quando acreditamos demais em doença, quando pensamos demais em doença, quando pensamos de maneira muito negativa o tempo todo, quando não temos fé, como essa mulher teve, as doenças se instalam no nosso corpo. Há inúmeros estudos que demonstram, relacionando o quanto o comportamento, as atitudes do indivíduo, a sua forma de ver a vida, o quanto trazem de benefício para a sua saúde. O quanto a mudança de hábitos produz diferentes estados de saúde. Só que isso exige da gente o quê? Uma melhoria de nós mesmos. Exige caminhar em direção à nossa cura. Exige buscar essa cura. E nós podemos encontrá-las. Felizmente hoje nós temos tanta informação. Quem vive nos grandes centros urbanos reclama dos grandes problemas que as cidades têm, mas aqui nós temos a possibilidade de buscar muitas terapias e muitas formas de tratar a nossa alma e o nosso corpo, que nem sempre vão depender de dinheiro. Às vezes a gente menospreza o valor de um simples passe que a gente obtém na casa espírita. E a gente ignora todo o potencial de energia, de manipulação de fluidos, que espíritos altamente especializados têm na manipulação disso. E nós viemos ao passe, somos revestidos desses fluidos revitalizantes, mas porque não reformulamos as nossas concepções de vida, porque não melhoramos a nossa vibração, porque não sintonizamos com eles de maneira adequada, são como um remédio que passa pelo nosso corpo sem ser absorvido. Não absorvemos tudo aquilo que a fluidoterapia poderia nos proporcionar. Por isso que o momento de tomar o passo para nós, ele tem que ser tão importante e tão solene. Ele tem que ser um momento em que nós focamos toda a nossa mente, todo o nosso potencial, todo o nosso pensamento, aquilo que há de superior à espiritualidade, a Deus. E nós temos recursos, então, para a nossa cura, em múltiplos aspectos. Mas precisamos fazer essa busca, como essa mulher fez. Precisamos ir ao encontro daquilo que vai nos proporcionar essa melhoria. a crueldade do preconceito e da discriminação de toda a ordem, nós temos no episódio de Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana, como todos do povo da Samaria, eram fortemente rejeitados pelos judeus. Por questões históricas e religiosas, eles não se conversavam, embora tivessem a mesma origem. E Jesus, tranquilamente, conversa com ela junto ao poço. Também um diálogo maravilhoso que merece o nosso estudo, a nossa análise mais profunda. Ele diz a ela que ele daria a ela a água da vida. Então ele leva nesse diálogo a mulher a perceber que ele, sendo judeu, não discriminava ela por ser samaritana nem por ser mulher. Porque nessa época dificilmente um homem se dirigia a uma mulher para conversar com ela. Se dirigia para dar ordens. Mas ele a trata fraternalmente. E mesmo conhecendo a história dela, porque ele fala coisas para ela que ela nem sabia da realidade, ela nem imaginava que ele pudesse saber, que ela já tinha tido 5 maridos, que o atual marido dela, que ela não era propriamente o marido, era alguém que não fazia parte do compromisso dela, e ela fica surpresa dele saber isso. Mas nem por isso, por ela ser uma pessoa que era discriminada por ser samaritana, vivia a condição discriminada por ser mulher, mal vista entre o povo por ter tido 5 maridos. Nem por isso ele a trata com diferenças. Ele a trata como alguém que está ali cumprindo o seu papel de falar de espiritualidade, de falar das leis divinas. E ele dá uma grande demonstração para os discípulos nesse momento, porque eles chegando veem Jesus conversando com uma mulher samaritana. Mas eles já tinham aprendido algo que eles não deveriam recriminar Jesus, porque eles sabiam que o que Jesus fizesse era a melhor atitude, o melhor compromisso, era a melhor ação naquele momento. Jesus mostrou ali que nós não podemos discriminar as pessoas, porque elas são de um outro povo, porque elas têm a cor da pele diferente, porque a história de vida dela não é aquele modelo idealizado que nós temos, não. Jesus demonstrou de maneira muito clara, muito objetiva, que os seres humanos não podem se separar por essas diferenças jamais. Devem se aproximar. Então, para encontrarmos essas soluções desses nossos conflitos, voltemos a essas mensagens do Evangelho, voltemos a essas histórias. Ao lê-las, reflitamos e peçamos até na oração que Deus nos mostre qual a correlação dessas histórias com a nossa vida atual. E nós vamos descobrir todo esse material, toda essa reflexão, como fizemos agora. Nós vamos perceber que a mensagem de Jesus fala muito ao nosso coração. Mas, naturalmente, precisamos vencer as diferenças culturais, vencer ali as construções teológicas desses 20 séculos de cristianismo, cheio de deturpações, e buscar a essência da mensagem de Jesus, que é sobretudo de amor, de aproximação das pessoas. Nós vamos encontrar então no Livro dos Espíritos, na questão 921, dizendo o seguinte então os Espíritos: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Podemos pegar todo esse conhecimento espiritual que nós vamos adquirindo ao longo da vida e usar isso como elemento da nossa renovação e alcançar um bem-estar maior nessa vida. Agora, como saber qual é a lei de Deus, né? Como desenvolver essa compreensão para podermos praticá-la? Onde vamos encontrar a lei de Deus? É um conjunto de comportamentos que a gente adota, é o que exatamente? Os Espíritos também nos disseram aonde nós podemos encontrar a lei de Deus. Eles nos disseram então na questão do Livro dos Espíritos 621 que ela está inscrita na nossa consciência. Se ouvíssemos mais profundamente nossa consciência, essa voz interna que nos alerta o que realmente devemos fazer, deixando de lado os interesses mais mesquinhos da terra, nós poderíamos encontrar uma grande possibilidade de evolução. Poderíamos, à medida que vamos refletindo, conhecendo, aprendendo mais sobre a espiritualidade, nós podemos sim encontrar as soluções para todos os nossos problemas. Se não a solução definitiva, uma solução que vai nos ajudar a suportar a carga dos sofrimentos que nós temos. Por isso que devemos buscar nos ensinamentos de Jesus essa grande solução. Ele é o grande médico das almas, Ele que pode nos ajudar nessa libertação. Então, para que a gente possa ir encerrando, vamos acompanhar nesse vídeo essa mensagem que nos fala sobre Jesus e o quanto Ele pode nos auxiliar. Busquemos então em Jesus, nos seus ensinamentos, a grande possibilidade de libertação do sofrimento, não mais o Cordeiro que apaga os nossos pecados, que nos liberta de pecado, mas o Mestre que nos ensina, o Mestre que ilumina as nossas vidas, porque como Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Jesus abençoe a todos, traga paz, harmonia à vida de todos e que possam buscar sempre no Evangelho essa grande oportunidade de renovação e de crescimento interior. Muito obrigado.